Que a graça, a paz e o amor do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho e tudo que te diz respeito. Seja abençoado pelo Senhor neste dia e nos dias que seguirão, ou seja, por toda a tua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero, em primeiro lugar, pedir perdão a vocês por ter ficado esse tempo todo sem ministrar, sem estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor, o que fazíamos diariamente. Mas foi uma questão de saúde. Eu fiquei enferma, um braço que foi acidentado, eu sofri uma lesão nele e não conseguia segurar o celular para ministrar. E forcei muito o outro braço, ou seja, ele teve que fazer tudo sozinho, né? O braço esquerdo teve que fazer tudo sozinho, e ele também acabou sendo lesionado parcialmente por causa do esforço. E com o braço direito eu não conseguia fazer nada. Ele inchou muito e muitas dores, e foi um tempo difícil. Ainda não consigo usá-lo para poder fazer a ministração. Mas o Senhor deu uma orientação, uma luz para nós, e eu peguei o fone de ouvido, né, para poder fazer essa ministração para vocês hoje, porque ainda não consigo segurar o celular. O pastor também não tem passado bem. Ele tem sofrido muito com a questão da diabetes. A diabetes tem, às vezes, sobe muito ou desce muito. Então, ele tem hiperglicemia ou hipoglicemia. Está difícil estabilizar. Então, agora, essa semana ele está melhor, graças a Deus, mas ainda a glicemia não está no que deveria, no que deveria estar, mas está melhor, graças ao Senhor. Então, por isso nós não ministramos esse período. Então, nos perdoe, por favor, não foi descaso, desleixo para com a palavra ou descaso para com você. Antes, pelo contrário, nesse tempo em que não ministramos, estivemos orando diariamente por vocês. Não deixamos de orar, de colocá-los na presença do Senhor continuamente. Então, o nosso grande abraço aos nossos amigos, algumas pessoas que ligaram preocupados com a situação, por que que nós não estávamos ministrando. Então, obrigado a você que ligou, que mandou mensagem, querendo saber sobre a situação em que nós nos encontrávamos, por que não estávamos ministrando e coisas e tal. Mas, então, a razão é essa. Nós não respondemos, a maioria, nós não consegui ligar para ainda, não tinha conseguido ligar, porque eu estava ainda procurando o fone de ouvido. Como é um negócio que eu não uso, então, como não uso, a gente mudou e colocou em algum lugar. Então, foi difícil encontrar, mas graças a Deus encontrei. E hoje estou conseguindo falar com você, né, e compartilhar com você sobre as nossas dificuldades, os nossos problemas, pelos quais nós então não ministramos a palavra do Senhor. E na verdade foi algo muito ruim, porque tomando água. A gente veio ministrando todo o livro de Jeremias e ficou faltando exatamente o último capítulo. Né? O último capítulo do livro de Jeremias ficou faltando. Eu ministrei num dia, o 51, e falei assim, ó, amanhã encerramos com o 52. Disse amanhã só está sendo possível hoje. Mas glória a Deus. Por isso, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos dá uma saída. Quando nós encontramos sem saída, Ele sempre abre um caminho no meio do deserto. O Senhor sempre está conosco e o Senhor sempre cuida de nós. Então, quero falar com os nossos mantenedores, pedir desculpas, por não termos ministrado esse tempo. A maioria manteve-se fiel, que são poucos. Alguns não nos abençoaram ainda esse mês, porque está sendo bastante difícil. Então, se você ouvir essa ministração e você fizer parte desse grupo, não se esqueça, nós somos missionários e como missionários nós vivemos de ofertas, nós vivemos da oferta do altar do Senhor. E você tem sido usado por Deus para nos sustentar. Nós temos gastado muito com remédios e tem sido bastante difícil esse tempo. Então, se você puder nos ajudar, voltar, nos ajudar ou continuar nos ajudando, como tem feito algumas pessoas, mesmo nós não estando, estando ministrando a palavra. Mas graças a Deus, hoje estamos retomando e eu quero, com a graça do Senhor Jesus, na segunda-feira, se Deus nos permitir, iniciarmos o estudo de um novo livro. Agora nós vamos para o livro do Novo Testamento. Nós vamos ver o livro de Hebreus. Nós vamos ver quem é Jesus, né, no livro de Hebreus. O que o livro de Hebreus fala sobre a pessoa de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre aquilo que Jesus realizou e vai realizar a nosso favor. Então nós vamos fazer isso na próxima semana, tá bom? Se Deus nos abençoar e nos ajudar. E que você esteja orando e colocando-se diante do Senhor em favor das nossas vidas. Tá bom, meus queridos irmãos e irmãs? Hoje, no capítulo 52 de Jeremias, nós vamos ver é o final, né, das investidas de Nabucodonosor contra Jerusalém. Vai falar sobre o reinado de Zedequias, né, que foi um rei que fez aquilo que era desagradável ao Senhor, mas mesmo assim ele reinou durante 21 anos sob a mão, né, de Nabucodonosor. Ele era um rei vassalo de Nabucodonosor. E depois de reinar esse tempo, ele se rebelou contra Nabucodonosor. E essa rebelião dele contra o rei da Babilônia aconteceu no 9º ano do seu reinado. No 10º mês, no 10º dia do mês, aí veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e todo o seu exército contra Jerusalém, e acamparam-se contra ela, e edificaram fortificações contra ela ao redor. Como nós já falamos muito sobre o sítio que foi feito em torno de Jerusalém, esse sítio é o último sítio que é feito em torno de Jerusalém e ele vai durar 3 anos. porque a cidade ela foi sitiada até o 11º, nono ano do rei Zedequias. Então, como ela foi invadida, o sítio começou no nono ano e só terminou no 11º, ou seja, 3 anos de sítio, 3 anos em que a cidade ficou cercada pelo exército babilônico. E aí, no quarto mês do nono dia do mês, a fome era intensa na cidade. Não havia pão para o povo da terra. Claro, como nós já falamos sobre isso, mas sempre vale repetir, a gente aprende, né, por repetição. O povo estava, não podia sair e nem entrar na cidade, ou seja, ele não podia ir ao campo para colher. E não colhendo, não tinha como ter alimento dentro de casa. Então, todas as coisas ficaram. Imagina uma cidade pequena, que não era tão grande, Jerusalém, fechada, com os portões fechados e com o exército em torno de todos os muros, guardando, sitiando e não deixando ninguém. Ninguém entrava e ninguém saía. Ninguém comprava, ninguém vendia, ninguém colhia. A fome foi apertando. E a fome foi apertando. Tem um outro texto, outro capítulo, que vai dizer que as pessoas, que chegou o ponto em que duas mulheres, elas combinaram: olha, hoje nós vamos, eu vou, hoje vamos fazer uma coisa. Hoje eu mato meu filho e nós nos alimentamos. E amanhã você mata o seu para que nós possamos nos alimentar. E assim foi. A primeira fez o que tinha que se fazer, mas no dia seguinte a outra não quis fazer. Aí foram até o rei e houve toda uma controvérsia e acabou o rei dando, providenciando alimentação para elas. Mas olha a tragédia, chegar ao ponto de matar a criança, matar o filho para poder matar a fome, por causa da transgressão, por causa da desobediência do rei, e não só do rei, mas por causa da desobediência de todo o povo. Quando o rei Salomão construiu o templo em Jerusalém, ele construiu o templo e terminou a construção do templo no quarto ano do seu reinado. Ele se colocou diante do Senhor dentro do templo e fez uma oração ao Senhor. Clamou ao Senhor, orou, abençoou o povo. E o Senhor apareceu para ele uma segunda vez, como tinha feito em Gibeão. Gibeão era onde estava a arca, dentro de uma tenda, porque ainda a casa do Senhor não havia sido feita. O Senhor apareceu para ele lá e deu-lhe, e prometeu, ele pediu sabedoria e o Senhor deu para ele sabedoria. E depois o Senhor apareceu a ele, então, na consagração do templo, e falou para ele: olha, se você e os seus filhos andarem diante de mim nos meus estatutos e deles não se desviarem, não faltará quem se assente no teu trono, como prometi a seu pai Davi. Davi, eu fiz uma aliança com Davi que não faltaria quem se assentaria no seu trono. E da mesma forma farei com você, se você andar nos meus caminhos, Deus, nos meus mandamentos, deles não se desviar, não fizer alianças que vão te levar a curvar-se diante de outros deuses. E nós sabemos que Salomão não fez isso. E Salomão começou muito bem e acabou fazendo muitas alianças para que houvesse paz e houvesse fartura no reino, para construção do templo, porque foi muita coisa gasta, mas ele, a cada esposa que ele conquistava, ele trazia para Jerusalém, ela vinha com seu Deus. E assim, Jerusalém encheu-se de deuses estranhos. E isso desagradou o Senhor. Então, desde a época do rei Salomão, não é de agora, do rei Joaquim, do rei Zedequias, apenas, não é agora que o Senhor está aborrecido com Jerusalém, com o seu povo, com os judeus. É desde a época do rei Salomão. Então, a coisa já viu, a benignidade do Senhor foi para com o povo durante anos e anos e anos. Durante muitos anos, Deus foi benevolente para com eles. Deus, ainda que eles estivessem andando fora dos caminhos, o Senhor foi enviando profetas e profetas e profetas, como diz a palavra do Senhor, desde a madrugada. O Senhor enviou seus servos profetas para avisá-los, para chamá-los para o caminho. Mas eles não ouviram a palavra do Senhor. Parece que quanto mais Deus os exortava, quanto mais Deus os chamava de volta para o caminho, mais eles se rebelavam contra o Senhor. Com um ou outro rei, nós vamos ver o povo retomando para o caminho. Mas isso foi com dois ou três reis apenas. Por exemplo, aqui nós vamos ver esses que estão que reinaram, Joaquim, reinou, depois Zedequias, são filhos de Josias. Josias foi um rei que fez o que era bom perante o Senhor. Então ele é um rei que agradou o Senhor. Mas os seus filhos não seguiram o seu caminho. Os seus filhos foram por outros, foi para o caminho da idolatria, foi para o caminho que desagradava o Senhor. E Deus então envia Jeremias, desde a madrugada, para falar com eles, para exortá-los, para instruí-los, para dizer: olha, parem de fazer essas abominações que estão fazendo ao Senhor, pare de oferecer oferendas a deuses estranhos, para de adorar a rainha dos céus, para de adorar a Baal, parem de fazer tudo isso e o Senhor vai se arrepender do mal que designou contra essa cidade. Porque o Senhor é um Deus que é misericordioso. Ele, às vezes, ele determina algo sobre as nossas vidas, um mal sobre as nossas vidas, porque estamos em contradição com a sua palavra. Mas se até esse mal se consumar, nós nos arrependermos e voltarmos para os caminhos do Senhor, o Senhor se arrepende do mal que havia dito trazer sobre nós, e esse mal que viria é revogado e é transformado em bênção sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor tem para nós, queridos. Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. E a graça dele não tem limite, assim como o seu amor não tem limite. Como que nós podemos entender o amor de Deus? Você pode me dizer qual é a profundidade do amor de Deus? Qual é a largura? Qual é a altura? Não, você não pode dizer, eu não posso dizer, porque o amor de Deus é de tal maneira, é tão grande, que ele enviou Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, diz a sua palavra. Então, aqui no livro de Jeremias, o Senhor envia o seu servo para falar, para dizer a esses reis, para dizer ao povo, para parar de fazer aquilo que era mal perante ao Senhor. Mas eles não obedeceram, eles não ouviram a palavra do profeta, e a cidade, aqui nós encontramos a cidade sitiada, a cidade está sitiada, e o povo passando fome, passando necessidade, até o momento em que Zedequias e todos os homens de guerra todo o seu exército mesmo, né? Todo o seu exército, eles fogem, durante a noite, eles fogem por um buraco, né? Por uma passagem que havia no muro, perto no jardim da casa do rei. Então eles fogem, mas eles fogem pela planície. E como eles fogem pela planície, os babilônicos ou caldeus, eles percebem a fuga. E quando eles perseguem a fuga, eles vão perseguir esses que estão fugindo, e eles vão os encontrar. Eles encontram-os na planície do Jordão e capturam todos, menos o exército foge, o exército que era para proteger o rei, para guardar o rei, o exército dispersa, e aqueles que ficaram foram capturados. Zedequias, com seus filhos, são capturados e levados até o rei Salomão, o rei Nabucodonosor, na cidade de Ribla. E lá ele recebe a sua sentença. E a sentença é horrível, horrível, porque o rei Nabucodonosor mata todos os seus filhos na sua presença, os nobres que estavam com ele, matam todos na sua presença. E além de toda essa dor de ver os filhos sendo mortos, o rei agora arranca os olhos de Zedequias, amarra-o com correntes, leva-o para a Babilônia, onde morreu. Então, nós percebemos essas crueldades, mas tudo isso aconteceu, isso veio, toda a maldade, toda a rebelião de Israel, como eu disse, ela vinha acontecendo, vinha acontecendo, vinha acontecendo. Um rei vinha, às vezes fazia o povo voltar, tirava os postes ídolos, tirava os lugares de adoração a ídolos que havia na cidade, no meio do campo e tudo, mas esse rei passava e o próximo vinha e fazia tudo errado de novo. Assim como foi o rei Josias fez o que era bom, Deus o abençoou. Mas os seus filhos foram pelo caminho errado. E aí o texto vai nos dizer que no quinto mês, do 10º dia do mês, que foi o 19º ano de Nabucodonosor, ou seja, quando Nabucodonosor completou 19 anos de reinado, ele enviou Nebuzaradã, capitão da guarda, que serviu ao rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém. E aí, por que que ele vem a Jerusalém agora? Já levou o rei, já levou todo mundo para cima. Todo mundo já foi, praticamente. Não tem mais ninguém na cidade. Mas ele vem agora para quê? Para queimar a casa do Senhor e a casa do rei e de todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes homens, ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda demoliram todos os muros de Jerusalém, ou seja, queimaram a cidade, demoliram os muros, a cidade ficou a Deus, como a gente tem o ditado, ficou a Deus dará. Todo mundo podia entrar, todo mundo podia fazer o que quisesse lá dentro, porque não tinha mais nada. E ele ainda vai levar mais algumas pessoas do povo, dos pobres que tinham ficado na cidade, e vai deixar um pouco dos pobres, deixou alguns dos pobres na terra para vinhateiros e agricultores, porque tinha as vinhas, tinha os campos que estavam cobertos, né, de frutas e precisavam ser colhidos. Então, deixa esses pobres para fazer isso. E nós já vimos anteriormente, que esses pobres que ficaram, eles não permaneceram na cidade, porque um grupo de de guerrilheiros entrou na cidade, matou o homem que Nabucodonosor tinha deixado responsável por ele, por esse grupo, e obrigou a todos a fugirem para o Egito, inclusive Jeremias, o profeta, porque quando Nabucodonosor entrou na penúltima vez, ele manda Nabucodonosor encontrar Jeremias e dar a Jeremias o poder da escolha, se ele queria ficar em Jerusalém, se ele queria ir para a Babilônia ou para onde ele quisesse ir, ele seria muito bem tratado. Porque Judá, os judeus não reconheciam, não reconheceram Jeremias, mas o inimigo reconheceu. Né? O Senhor fez com que o inimigo reconhecesse e o honrasse. Mas aí o povo da terra o obrigou a ir para o Egito. E aí você pode ver na ministração, tá no blog, o que aconteceu lá no Egito. Né? Na verdade, o Senhor diz, vocês forem para o Egito. Todos vocês têm medo da espada, vocês serão pegos na espada. Vocês têm medo da fome, serão pegos pela fome. Vocês têm medo da peste, serão pegos pela peste. Morrerão pela peste, pela espada e pela fome. Né? O tríplice juízo de Deus sobre esse povo, que foi espada, fome e peste. E eles fugiram de Judá, onde tinha alimentação agora para eles, eles podiam colher os frutos, podiam comer, se alimentar e dariam com certeza uma parte para a Babilônia, mas eles, como eles eram poucos e havia muitas plantações, muitas oliveiras para colher o fruto e fazer azeite, eles teriam uma vida razoável, uma vida tranquila, porque eram poucos e as plantações eram muitas. Mas os guerrilheiros não deixaram-os ficar, mas obrigaram-os a ir para o Egito. Então Nebuzaradã vem e, depois de destruir absolutamente tudo, o que que ele faz? Ele vai até o templo e pega todos os utensílios do templo, tudo que tinha de valor no templo, ele pega. O que era ouro pegou, o que era de prata pegou, o que era de bronze ele pegou. E o texto diz que eram esses utensílios, essas coisas, essas colunas de bronze que ele partiu em duas, porque eram muito altas, não dava para levar inteira, a quantia em metais era incalculável, o peso era incalculável. E a tamanha foi as riquezas que eles tiraram do templo. Lembra que Salomão revestiu o templo por dentro de ouro. Fez coisas de bronze, ele fez um templo totalmente magnífico. Mas eles roubaram. A única coisa que eles não roubaram e que não se sabe até hoje onde está é a Arca da Aliança. Há muitas coisas que falam, há muitas coisas que dizem a respeito de onde está a Arca, mas ninguém sabe exatamente. Mas provavelmente, antes. Os últimos sacerdotes que ficaram na cidade, que são agora levados para a Babilônia, esses sacerdotes esconderam essa arca. Agora, onde eles esconderam, não se sabe. E é difícil saber, porque esses sacerdotes, eles morreram. Eles morreram, eles devem ter contado para alguém. E isso está guardado às sete chaves. Ninguém sabe onde está. Mas acredito que alguém sabe, porque senão Israel não estava preparando, fazendo todos os preparativos para a construção do terceiro templo. E a única coisa que está faltando é a arca. Então, tudo indica que alguém poderá saber onde está, mas não tem notícias sobre isso. Todo mundo diz a mesma coisa. Não se sabe onde está a Arca da Aliança. Mas o texto vai nos falar mais e um pouco sobre o que Nebuzaradão fez. Então, ele matou muita gente, levou outros cativos e deixou alguns em Jerusalém. E as pessoas vão ficar e depois vão ser obrigados a ir para o Egito e tudo mais, ou seja, a cidade vai ficar ao léu, vai ficar sem nada. Mas aí há um hiato aqui no texto, no capítulo 52, que passa no 20º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou os cativos de Jerusalém 645 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Isto aconteceu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 10º mês, no 25º dia do mês. Que Joaquim é esse, pastor? Joaquim não morreu? Não, esse é o filho do Joaquim que morreu. E no seu lugar assentou Zedequias. Mas o filho dele foi para a Babilônia e se rendeu, ele se rendeu à Babilônia como cativo, ele foi, se entregou a sua coroa ao rei, e o rei passou essa coroa para Zedequias e disse para ele: olha, você é muito bem-vindo na minha corte, você será muito bem tratado na minha corte. Mas pelo texto, esse capítulo aqui, nós vimos que ele não foi tão bem tratado assim. Porque durante, não sei se todo ou durante um período de Nabucodonosor, ele ficou preso. Talvez por alguém tenha feito algo no nome dele e a culpa tenha caído sobre ele sem que ele tivesse realmente culpa, tenha tramado contra ele, porque, na verdade, os babilônicos não gostavam dos judeus, não gostavam. E principalmente no palácio, né? No palácio havia muita rixa, muita briga. Por exemplo, quando morre Edilmerodach, depois que Edilmerodach morre, Daniel fica completamente esquecido no palácio. Completamente esquecido. Ele só é lembrado no dia que aparece a escrita com a mão na parede: Menel, Menel, Pasquim e Tequel. Pesado fosse na balança e achados infiel. Hoje mesmo seu reino passará para outro. Que foi o dia que o rei Ciro, né, o rei Ciro entra dentro da cidade. Quando o povo viu, eles estavam na maior orgia no palácio, inclusive com os utensílios do templo do Senhor, estavam lá bebendo nas taças, nas bacias, colocaram vinho, eles, todo o povo, os nobres, prostitutas, era um verdadeiro bordel que estava acontecendo, que estava o local, e fazendo isso com as coisas que eram consagradas ao Senhor. Aí o Senhor disse: aí já é demais, né? Isso foi consagrado a mim. Enquanto estava na casa do rei, enquanto estava lá guardados, tudo bem, mas agora não, chega. Agora acabou o tempo do rei Nabucodonosor. Então, isso foi no reinado do seu neto, né? Não foi no reinado de Edilmerodach. E viu Merodach, ele foi muito misericordioso com Joaquim, rei de Judá. Ele, quando assumiu, o texto vai dizer assim: e aconteceu no 37º ano, ou seja, 37 anos do cativeiro de Joaquim. Joaquim estava com 30, ele foi adolescente, ele já estava na idade avançada. Rei de Judá, no 10º mês, no 25º dia do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o trouxe para fora da prisão. Talvez Evil-Merodach seja mais ou menos da idade de Joaquim. Talvez eles tenham convivido um pouco na corte, mas ele não podia fazer nada. O pai tinha prendido, talvez por causa de traição, por pensar que ele estava traindo o reino, que ele estava tentando trair o reino, e isso tenha sido tudo uma coisa forjada para prendê-lo, porque eles não gostavam dos judeus. Mas Evil-Merodach, pelo visto, tinha um bom relacionamento com Joaquim. Então, no primeiro ano de seu reinado, ele tira Joaquim da prisão e falou, o texto diz assim, e falou-lhe bondosamente e colocou o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Talvez esse seja o grande problema, porque talvez Nabucodonosor também, que Nabucodonosor disse que ele teria um lugar de honra na sua corte. Então, esse lugar de honra tenha despertado muito ciúme, muita inveja. E aí tramaram contra a sua vida, levando Nabucodonosor, colocá-lo na prisão. E essa prisão, Nabucodonosor colocou, e ele ficaria na prisão até morrer. Mas Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, quando assume o reinado, ele vai soltar Joaquim, vai levantar sua cabeça, vai dar um lugar para ele assentar um trono, para ele assentar acima dos outros tronos dos reis cativos na Babilônia, que havia outras nações cativas, e vai fazer uma coisa muito linda. E mandou suas vestes de prisão, e mudou suas vestes de prisão, e esse comeu continuamente pão perante ele todos os dias de sua vida. E para sua alimentação foi-lhe dada alimentação contínua pelo rei da Babilônia, cada dia uma porção, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Então ele foi solto, ele recebeu um lugar de destaque no reino e recebeu uma pensão vitalícia, porque o que que se acontecer alguma coisa comigo e tentarem fazer alguma maldade com você, bem, você estará amparado. Não foi só para comida, outras tradições diz que ele recebeu uma pensão vitalícia. Aqui especifica alimentação, mas não foi só alimentação, porque precisava de roupas e todas as outras coisas, e tudo isso estava previsto na pensão que foi lhe dada, que foi lhe designado até o dia da sua morte. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto, eu quis mencionar e detalhar esse texto para você compreender, porque às vezes eu não leio o texto, porque o texto é longo e às vezes explicar algumas partes é melhor do que ficar só apenas lendo o texto. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você: fez uma aliança com o Senhor, cumpra essa aliança com o Senhor. Porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel para conosco. É um Deus que é fiel para com suas alianças. Ele não quebra, ainda que nós quebremos a nossa aliança com ele, ele não quebra a aliança dele conosco. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque Deus não muda, nele não há sombra de variação. Então, se você fez uma aliança com o Senhor, mas por algum motivo você percebe agora que se afastou um pouco dessa aliança, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, coloque-se de joelhos diante de Deus agora e ore e peça a Ele perdão. E Ele vai te perdoar, e Ele vai te restaurar, e Ele vai te colocar num lugar de honra, assim como Egil Merodach fez com Joaquim. O Senhor fará com você, ou melhor, Deus fará ainda mais, infinitamente mais, porque Deus não te dará uma pensão vitalícia até o final da sua morte, mas Deus te dará uma pensão vitalícia para a eternidade. Essa pensão que você vai receber do Senhor, essas bênçãos que você vai receber do Senhor, essa vida nova que você vai receber do Senhor, essas roupas novas, essas vestes novas que o Senhor vai te dar, elas vão até a eternidade. Então é isso que a Bíblia nos diz. Em segundo lugar, quando o Senhor colocar ou te sitiar, como fez aqui com o povo de Jerusalém, quando ele sitiar, se ele sitiar sua cidade, sitiar sua vida, ou cercar-te, ou situações, tribulações, momentos de angústia, de deserto, de dor, de lamento acontecer, estiver acontecendo com você, volta o teu rosto para o Senhor. Volta o teu rosto para o Senhor. Ora ao Senhor. Salomão já tinha feito coisas erradas quando ele construiu, quando ele inaugurou o templo. Mas mesmo assim, quando ele orou ao Senhor, ele voltou-se para o Senhor apareceu a ele novamente e prometeu, olha, se você cumprir o que você está falando e os seus filhos, não faltará para você quem se assente no teu trono, como eu prometi a teu pai, o meu servo Davi. Então, ao invés de choro, de roupas de choro e lamento, coloque roupas de alegria, roupas de júbilo. E essas roupas de júbilo, essas roupas de louvor, adoração contínua ao Senhor. É temor do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tema a Deus. Sirva a Deus com sinceridade de coração. Não faça as coisas achando que ó, eu estou fazendo, mas ninguém está vendo. Então está escondido, ninguém está vendo, eu posso fazer. Não pense. O Senhor está vendo. Faça o que é reto diante do Senhor. Faça tudo de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz. E não faça nada que não está de acordo com a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala com Josué, quando Josué está para assumir, está assumindo o lugar, sendo o sucessor, né, assumindo o lugar de sucessão de Moisés, o Senhor fala para ele, ser forte e corajoso, e não temas, porque eu sou contigo. E no final ele diz, olha, se você não se apartar do livro da lei, mas nele meditar de dia e de noite, e não se apartar nem para a direita nem para a esquerda, eu serei com você todos os dias da sua vida. Então, meus queridos, quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós tememos ao Senhor, quando nós servimos ao Senhor com sinceridade de coração, nós recebemos o Senhor. a sua proteção, a sua bondade, as vestes de alegria, as vestes de louvor, para estarmos diante dele em todo o tempo, bendizendo e louvando o seu nome. Não ande como andou Jerusalém nos dias dos reis. O texto, você depois sugiro que leia Samuel, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segunda Reis. Estuda a história dos reis. Você vai ver, ó, rei tal fez o que era bom perante o Senhor. Depois veio outro rei e esse fez o que era mal perante o Senhor. E sempre os que fazem o que é mal perante o Senhor reinam menos tempo. Tem menos tempo, a longevidade do seu reinado é menor. Porque o Senhor não se agrada, o Senhor tira e coloca outro no lugar. Não deixa o Senhor colocar outro no seu lugar. Esse reinado que você recebeu de Cristo Jesus é seu. Como assim, pastora? Que reinado é esse? É, você está sentado nas regiões celestiais com Cristo reinando. É o que diz a palavra de Deus. Nós somos assentados nas regiões celestes com Cristo reinando. Então você está numa posição de reinado. A posição sua é de reinado, como é desses reis aqui da Bíblia. É a mesma posição. Agora, resta saber se você vai fazer o que é reto diante do Senhor ou se você não vai fazer o que é reto diante do Senhor. Se você não fizer aquilo que é reto diante do Senhor, o seu reinado vai ser curto. Mas se você fizer o que é reto diante do Senhor, o seu reinado vai ser longo, vai ser próspero, vai dar muitos frutos para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Eu deixo essa palavra para você. Eu deixo essa palavra de bênção para a sua vida. Eu quero e eu desejo que você, se você estiver em algum tipo de prisão, seja ela qual for, se você estiver aprisionado a alguma coisa ou por alguma coisa, eu agora profetizo na sua vida, saia da prisão em nome de Jesus. Que assim como Evil-Merodach fez com Joaquim, o Senhor faça com você agora. Que o Senhor seja misericordioso para com você. Abra as portas da prisão, te dê roupas novas e assente você do seu lado na mesa para comer com ele todos os dias da sua vida. Porque é isso que ele diz lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. É estar conosco, cear conosco, comer conosco, viver conosco, andar conosco, dormir conosco, proteger-nos. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34. Então, faz prova do Senhor. Prova ao Senhor e você verá que Ele é bom. Porque Deus é muito, muito bom. Não tem como mensurar a bondade do Senhor. Qual Deus você vê, ouviu ou tem conhecimento? Na verdade, não tem conhecimento, porque não há outro Deus além do nosso Deus. Todos os outros deuses são deuses de pedra, são deuses de madeira, são deuses de gesso, são deuses feitos, como diz o texto aqui de Jeremias, vai lá, pega, faz o Deus, pendura com um prego na parede, porque senão ele cai, porque ele não fica, ele não sabe nem, não consegue nem ficar em pé, não sabe nem ficar, consegue ficar em pé, se não for preso por um prego ou colocado sobre alguma coisa. Ele cai e quebra, porque ele tem ouvidos e não ouve, ele tem boca e não fala, ele nada. Agora, o nosso Deus, Ele tem ouvidos e ouve, e ele tem boca e fala. Ele ouve a nossa oração e ele nos responde. Então, eu quero dizer para você, você que já tem uma vida de relacionamento com Deus, glória a Deus. Aquele que é santo, como diz a palavra do Senhor, santifique-se ainda. Se você já tem andado na presença do Senhor em santidade, santifique-se mais, santifique-se ainda, como nos relata a palavra do Senhor. E você que talvez ainda não teve um encontro com o Senhor, que não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus hoje, confia nele e descanse, porque ele vai fazer de você um manancial de águas vivas. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dará o seu fruto e cujas folhas não murcham. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jeremias falou durante mais de 20, durante 20 anos. Aproximadamente 20 anos ao povo de Judá, de Jerusalém, de Judá e circunvizinhanças. Mas eles não ouviram a palavra do Senhor. E porque não ouviram a palavra do Senhor, eles foram para o cativeiro. E no cativeiro, a maior parte deles morreu. Depois, um grupo volta, mas volta para encontrar uma cidade completamente destruída e que tinha que ser construída por completo. Vai ser construída, vai ser reconstruída. Mas depois, por causa do pecado, de novo, vai ser destruída. E assim vai até os dias de hoje. Da última destruição do templo de Jerusalém, o povo de Israel ficou aproximadamente 2.000 anos sem ter local fixo para sua moradia. Ou seja, sem ter terra para dizer-se, esta é a minha terra. Eles foram no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, a cidade de Jerusalém foi completamente destruída e eles foram dispersos pelos quatro cantos da terra e ficaram até 1948, porque só em 1948, por uma resolução da ONU, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, que define que Israel tinha direito à terra novamente. E aí eles voltam. E eles voltam em 1948, e sabe o que, que acontece? No ano que eles voltam, eles estão voltando para a terra, um grupo está voltando, e não era muita gente, era pouca, não era tanta gente assim, voltando para a terra. Desculpa, estou gripada. Voltando para a terra, as nações árabes que estavam ao redor se uniram contra Israel e guerrearam com eles no primeiro ano que eles chegaram a Jerusalém. Mas o Senhor deu a vitória a Jerusalém, como vem dando ao longo desses anos. E agora nós estamos vendo, eles estão em guerra novamente, que nós possamos orar, porque a palavra de Deus vai nos dizer lá no Salmo 122, que é para nós orarmos por Israel, orar pela paz de Jerusalém, e aqueles que assim o fizerem serão prósperos e felizes. Então oremos mesmo, queridos, vamos orar por essa situação de guerra, essa situação que Israel está vivendo, Hamas, o grupo terrorista Hamas, que fez o terror que fez em Israel. Agora Israel está atacando, contra-atacando, mas continua sendo atacado e outras nações do mundo começam a se alvoraçar para também entrar na guerra. Então, oremos para que essa guerra fique só entre, por enquanto, só entre Hamas e Israel, e que ela cesse o mais rápido possível, para que não dê tempo de outras nações entrar nessa guerra, para que nós não vivamos de novo um estado de guerra terrível, porque guerra é a coisa terrível. A guerra pode estar acontecendo lá no Oriente, mas nós aqui seremos atingidos também. Então, oremos, coloquemos diante do Senhor e intercedamos por este povo, intercedamos por Israel, intercedamos para que Deus, de alguma forma, possa fazer com que o Hamas devolva os civis que eles capturaram, e para que haja um cessar fogo e pare essa guerra, porque senão haverá ainda muita matança, muita matança. E isso não é vontade do Senhor. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem. Então, que nós oremos e nós coloquemos diante do Senhor e oremos para que esta guerra possa cessar logo e nós possamos respirar aliviados pela intervenção do Senhor. Porque só a intervenção do Senhor para cessar essa guerra. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a paz. Que Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por tudo. Obrigado por nos ouvir, por nos ligar, por procurar saber como nós estamos. Quero dizer para vocês, nós amamos vocês. E na medida do possível aqui, eu vou estar ligando para todos aqueles que ligaram para nós, querendo saber como nós estávamos. Tá bom? Um grande abraço. Mas, por enquanto, ouça, se você ouvir, você já vai ficar sabendo um pouco por que que nós não ligamos antes. E por que nós ficamos esse tempo sem ministrar a palavra do Senhor. Mas agora estamos retomando. E vamos retomar, e se o Senhor nos permitir, não vamos parar, porque nós não podemos parar. Nós temos que pregar a palavra do Senhor de dia e de noite. Essa palavra tem que ser pregada, que Jesus está voltando. Ah, os ramos da oliveira já estão brotando. E Jesus disse, olha, vocês sabem que conhecer, distinguir as estações do ano, mas não sabem distinguir os sinais da vinda do Senhor? Não, nós temos que também distinguir os sinais da vinda do Senhor. A oliveira está brotando e o Senhor está se aproximando. Que Ele nos abençoe e que nós sejamos encontrados íntegros, santos, puros, como as 5 virgens prudentes, para encontrarmos com o noivo na hora que ele chegar. Na parábola das 10 virgens, o noivo chegou à meia-noite, na hora que ninguém estava esperando. E a palavra de Deus diz que a volta do Senhor será como um ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vai chegar. Porque se a gente soubesse a hora que ele ia chegar, a gente ficaria de prontidão. Mas nós precisamos ficar de prontidão para sermos encontrados pelo Senhor, aptos para sermos arrebatados ou ressuscitados primeiro e arrebatados nos ares para estarmos com o Senhor na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém que desce do céu ataviada ao Cordeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê a paz. Um grande abraço. Fique com Deus.